noite uma viola passa, acompanhando uma canção qualquer. Sorri a lua com extrema graça, a semelhar um riso de mulher. O canto sobe, voa e se adelgaça, enquanto estrelas pelo céu houver. Vem de uma voz que a solidão perpassa, vai pelas ruas, vai por onde quer. Apita o guarda, um cão vadio ladra, mais um motivo para a sua quadra. Apanha agora o trovador gentil, um sino triste bate horas longe, como se fosse a oração de um monge, subindo sempre neste céu de anil. É meia-noite, uma viola passa, acompanhando uma canção qualquer. Sorri a lua com extrema graça, a semelhar um riso de mulher. O canto sobe, voa e se adelgaça, enquanto estrelas pelo céu houver. Vem de uma voz que a solidão perpassa,